5 horas. Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar. Está raiando, fé no coração, família em volta da mesa, bule de café na mão. Está no ar o programa Fogão de Lenha. Aqui na Rádio Imaculada, 4 horas e 1 minuto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos que vamos. Muito bom dia, sou o Padre José Maria Coelho da Silva, pároco da paróquia de Santana, em Abricampo, Zona da Mata Mineira. Começando agora mais uma edição do programa Fogão de Lenha, uma produção da equipe da Milícia da Imaculada. Do outro lado, na ponta da linha, meu querido amigo Rivaldo Chagas. Deus abençoe, Rivaldo, paz e bem. Caminhão que está parado não pega frete, está na hora de mexer o tacho, hein? Rádio Imaculada, o Evangelho aqui está sempre em primeiro lugar. Deus seja louvado aí pelos 57 anos de ministério sacerdotal do Frei Sebastião Benito Coalho, tantíssimo auguri ao Frei Sebastião Benito Coalho, não é Beníssimo, é Benito Coalho. Deus abençoe, paz e bem. Quero também cumprimentar a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Imaculada em São Paulo, na Grande São Paulo, 1490 AM, e para todo o Brasil com as emissoras que integram a Rede Imaculada de Comunicação. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo site miliciadaimaculada.org.br ou pelo aplicativo no celular. Estão conosco ainda a Rádio Imaculada de Maceió, 92,3 FM, a Rádio Imaculada de Atibaia, 107,1 FM, e a Rádio Imaculada de São Roque, no 1430 AM, com a TV Imaculada, canal 15, transmitida em UHF, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos juntos e misturados até logo mais às 6 horas da manhã. Às 5 horas e 30 minutos nós teremos o programa Fogão de Lenha e depois teremos também às 5 horas e 50 minutos a bênção com o padre Vitor Coelho de Almeida. Tive aqui uma bodega no QR Code, né, Rivaldo? Me ajuda a resolver aí a questão, por favor, para a gente poder, então, fazer aqui da melhor maneira possível o nosso programa hoje. Enquanto eu sistematizo aqui o nosso QR Code, a gente vai começar aí, ó, fazendo uma homenagem a todas as pessoas que estavam lá em Engenheiro Caldas ontem comigo na hora do almoço, hein? Pessoal muito bacana. Deus abençoe. Maria Sebastiana, a Olivanda, a Maria da Silva, a Alfelina. Fiquei conhecendo pessoalmente a dona Alfelina, que reza conosco sempre aqui na Rádio Imaculada. Foi um prazer enorme conhecer aquela turma toda, bonita e bacana. Vi novamente a Pininha, já tinha estado com ela na casa do Birubiru. Reencontrei o meu querido amigo, o Evandro Canguru, nosso querido Birubiru. Fiquei conhecendo também a sua outra irmã, a Elvia, que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer enorme aí ter estado com vocês e ter estado com a família da Maria da Silva, de modo especial aí seus filhos, o Fábio, o Douglas e a Taila, isso mesmo, se não me engano. Está dado o recado aí para todos vocês, hein? E a pedido lá do grupo que esteve comigo na hora do almoço ontem lá em Engenheiro Caldas, está aí, ó. Trio Parada Dura, Boi Tufão. Sua manhã mais abençoada, Rádio Imaculada. De Jirimia leu a sorte do seu filho com a cigana Maria. Ela disse: meu amigo, me corta o coração, mas se veio pra saber, vou lhe dar a explicação. O seu filho vai morrer nos chifres do boi tufão. Rompendo o dia, o boi vai ser degolado. O moço era obediente, no cavalo foi montando. Saiu pelo pasto afora, com o coração sangrando. Desceu o chapéu no rosto, pra ninguém lhe ver chorando. No quintal ficou rolando, naquele mesmo lugar. Menino estava brincando, e na hora do almoço, a sua mãe lhe chamou. Garoto saiu correndo, numa pedra tropeçou, caiu na ponta do chifre do boi que seu pai matou. Seu filho morrer, menino falou baixinho: papai, preste atenção, eu vou pra junto de Deus, me tenha no coração. Meu destino era morrer nos chifres do boi tufão. Programa Fogão de Lenha. Bom dia, Padre Zé Maria, sua bênção, salve Maria Imaculada. Ei, Padre, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e o Senhor, pelo crucifixo que o Senhor me deu. Só Nossa Senhora pode abençoar a sua vida, Padre. E a todos os meus amigos que vieram, a Olivanda, a Dona Ofelina, esse povo todo, Birubiru, esse povo todo que veio, esse aconchego, esse calor humano de irmãos e amigos, através de oração, eu fiquei conhecendo muitas pessoas. Graças a Deus, Padre, estou muito feliz. Só tenho que agradecer a todos, o pessoal da Rádio Alvorada, né, o bolo que eles me deram. Eu agradeço de coração, muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Eu estou rezando, estou em oração a todos, Padre. Muito obrigada, estou muito feliz, viu? Pela vinda do Senhor em minha casa, minha humilde casa. Mas eu me considero hoje uma enorme casa, pelas bênçãos que ficou dentro da minha casa. Só tenho a agradecer. Obrigado, meu Deus. Olha a hora, 7, o seu relógio aí pelo nosso aqui, 5:10 aqui na Rádio Imaculada, 4:10 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rivaldo, meu filho, ainda não deu certo aqui a bodega do QR Code, não, vamos tentar aqui mais uma vez, fazendo o favor, está aí, ó, tentando compartilhar com você a tela do meu computador. Que nhaca, hein, tá doido, senhor, não é possível, senhor Zé. Muito obrigado, Maria da Silva. Deus abençoe você. Deus abençoe o maridão José Soares, nosso popular gafanhoto. A bicharada estava toda reunida ontem aí na sua casa. E estavam verdadeiros zoológicos. Só Jesus na causa. Mas foi muito bom, tá? E é bom saber quantas pessoas amam a Rádio Imaculada, quantas pessoas amam a Rede Imaculada de Comunicação, quantas pessoas amam a Rádio Mundo Melhor aí de Conselheiro Lafayette. Uma maravilha, uma maravilha. Deus seja louvado. Quero cumprimentar também aqui meu amigo Carlinhos, fotógrafo lá em Conselheiro Lafayette. Muito bom dia, Deus abençoe. Também gostei ontem do jogo contra o Corinthians, o Carlinhos, do Cruzeiro. Perdeu, mas perdeu de cabeça levantada, né? De cabeça erguida, caiu em pé. Eu acompanhei a narração, estava na estrada, né? Dirigindo, um solão danado, voltando lá da região de Governador Valadares. Acompanhei, vim ouvindo pelo rádio no meu carro. Eu gostei mesmo e que vem os próximos adversários. A gente não tem que ter medo, não, levantar a cabeça e sentar o sarrafo para cima dos adversários, sem dó nem piedade. Eu vou te falar o caso, tá? Agora, quem tá enjoado aí em Lafayette é o tal do Júlio César Moura, que é vascaíno, tá? Nossa, vai, tá todo engraçadinho porque ganhou das frangas no sábado à noite. Você sabe, né, que eu adorei, com certeza. Um abraço grande aí. Quero cumprimentar aqui também o meu amigo Eustáquio Andrade, lá em Conselheiro Lafayette. Sua bênção, padre. Notícias do Robinho? Meu filho, o Robinho está numa mamata, numa vida boa, curtindo férias, sofrendo férias. Ele tá numa sofrência danada, tá? O Robinho tá igual um cachorro que eu tô invejando aqui no Instagram. Vida de cachorro. O cachorro lá na beirada da praia vendo as ondas quebrarem perto dele. Essa vida também eu quero. Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Um grande abraço para minha amiga também, Olivanda, lá em Governador Valadares, passando aqui para agradecer a todos que estiveram conosco ontem. Muito obrigado. E a famosa estrondosa. Ah, Rivaldo, você está pensando o quê, meu filho? Dei uma quebrada de asa lá na hora do almoço lá e arrumei lá um pote de um pote de torresmo pré-frito. coisa boa. Cheguei aqui, já coloquei lá na geladeira. Vou falar aqui com a empregada aqui hoje aqui na casa paroquial para fazer um torresminho na hora do almoço, se Deus quiser. Trembão. Quero mandar um abraço aqui também para a Gislene lá em Itaúna. Deus abençoe, Gislene. Um abraço também para Damiana Oliveira lá na cidade de Batalha, em Alagoas. Bom dia, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Um bom dia também para, deixa-me ver aqui quem é a pessoa que está me mandando. Oh, caramba, não se identificou aqui não, mas o final é lá do TDD 92, hein? Será que é lá pro lado do Amapá, Macapá? Final 4797. Deixa-me ver aqui. Que Deus derrame chuvas infinitas de bênçãos sobre sua vida e sua família. Bom, daqui a pouco a pessoa vai se identificar, se Deus quiser. Quero cumprimentar aqui também minha amiga Gorete, lá em Campina Grande, na Paraíba. Bom dia, Gorete, minha marmotinha querida, nossa querida Moranguinho. Um abraço também para o Nonato Martins, lá em Ananindeua, em Belém do Pará. Muito bom dia. Quero mandar um abraço aqui também para Liulene, de Marituba. Está pedindo orações pela sua família, pela sua conversão, pela sua saúde física e espiritual, pela vida e pela saúde das suas filhas, a Luísa Vitória e a Maria Fernanda, pela saúde da sua irmã Nicele Conceição Modesto, pelo seu esposo e filhos. Deus abençoe você, Liulene, de Marituba, no Pará. Salve Maria Imaculada! Um abraço também para minha querida Carol, lá em Ananindeua. Está ouvindo aqui a Rádio Imaculada através da rádio, certamente será a Rádio Nazaré FM, né? Um abraço também para o Sérgio Garcia, lá em Ponta Grossa. Um abraço também para a Regiane Aparecida, lá em Conselheiro Lafayette. Deus abençoe. Quero cumprimentar também meu amigo, o Galileu Raske, lá em... o Galileu Raske e a Regina Raske, lá em Cianorte. É, ô, oh, Olivanda, como é que é o negócio aqui? O Lobo Mal, Marinho Miranda. Ah, Marinho Miranda estava lá com a gente também, né? O Revolta, é esse que está aí com a blusa, uma camisa um pouco mais fechada, aí um azul marinho mais escuro aí. É o Marinho Miranda, gente boa, muito bacana. Um abraço grande aí, Marinho, Deus abençoe. Um abraço também para minha amiga Cássia, lá de Sertanópolis. Bom dia, Padre Zé Maria, Deus abençoe, Cássia. Obrigada por vocês alegrarem as nossas manhãs. É desse jeito, Cássia. Paz e bem. Deixa-me ver aqui. Vou chamar o BDM para você, para dividir conosco o torresmo. Pelo amor de Deus, não chama o BDM não, Carlinhos, porque aquilo ali, rapaz, come feito frieira, tá? Nossa Senhora, o rapaz é exagerado na colher. Por falar nisso, vamos de música então? Ah, meu Deus do céu, tem gente para falar comigo aqui agora? Olivanda, Olivanda, me escuta aí. Alô, bom dia. Beleza, Padre Zé Maria. Deus abençoe, Birubiru, tudo bem? Eu tô bom, Padre Zé Maria. Como eu estava falando, hoje rezei o texto. A mãe abriu o olho um pouquinho ontem, Padre Zé Maria. Coisa boa, nós estamos rezando. E tem muita gente rezando por ela aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Tudo bom. Ô Birubiru, bom nosso encontro ontem? Foi muito bom, Padre Zé Maria, que eu tava muito triste, nossa senhora. E essas bicharadas me alegrou junto com o senhor, mas foi uma maravilha, foi uma benção, foi uma manhã e uma tarde abençoada, Padre Zé Maria. Não teve esse que não divertiu, né? É, graças a Deus, e tudo com muita alegria, tudo com muita espontaneidade, com muita camaradagem, né? É, você viu que a Olivanda estava meio serelepe, né? A Olivanda tá bom com ela não, que ela não me deu nem um pedacinho do torresmo. Não, mas um dia ela tá. É porque ela tinha pedido a Maria da Silva para não te dar melado, não, né? Então você não ia precisar de torresmo para contrabalançar, não, não. Foi por isso. Ô, Padre Maria. Oi. Mas o suco de manga eu não tomei, não. Tava melado, eu falei, sai para lá. Birubiru. A Maria da Silva é meio destemperada para açúcar, não é não? É. Mas, eu agora vou falar, ela me tacou também um café para cara fora lá, depois da missa. Eu fui lá na capela participar da Santa Missa lá com o Padre Hernandes. Aliás, mandar um abraço aí para o Padre Hernandes aí da paróquia de Santa Bárbara, que Santa Bárbara é a padroeira principal lá da cidade de Engenheiro Caldas. Então, um abraço aí para o Padre Hernandes, que é o pároco lá da paróquia de Santa Bárbara. Mas aí eu voltei lá da comunidade de Santo Antônio, lá da capela de Santo Antônio, a Maria da Silva, mas me lascou um café adoçado, rapaz, que eu vou te falar um caso, tá? Faltou pouco pro melado. A sorte é que tinha uma travessa de queijo na minha frente. Eu dei uma mordiscada no queijo, o queijo estava salgado, estava uma beleza. Falei assim, epa, eu vou controlar o melaço do café aqui com queijo. Ô, Birubiru. Olha, foi um prazer enorme ter estado com você pessoalmente. Se Deus quiser, a gente vai se organizar agora para celebrar o seu aniversário, dia 21 de maio. E eu peço a Deus que abençoe a todos vocês aí. Um grande abraço para você. Dê um abraço aí para a Elvia, um abraço para a Peninha, um abraço para o Wagner. Wagner estava lá com a gente também. Que Deus abençoe todos vocês aí, hein? Amém. Ô, Padre Maria. Oi. Falar rapidinho com o senhor também, que é muita gente. Mas o sargento Beissola não veio, não. Será que ele curou a alva dele ou ele queria dançar balé aqui no Giro Caldas? Quem? Sargento Beissola? Ah, aquilo lá, meu filho, é só gogó, sabe? Ah, você precisa de ver. Eu que sei o que, que eu passei com aquele rapaz lá em Lafayette. Aquilo é só gogó. Desanimado que sou ele, tadinho. Mas também, né? Nossa. Não aguenta carregar a pança que tem, daí, né, isso. Ó, chega, eu vou parar, senão eu vou começar a rir aqui, não vou parar mais não. O Birubiru, um abraço grande pra você, Deus te abençoe, salve Maria Imaculada. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, Rivaldo, vamos fazer o seguinte, toca o berrante aí, ó, para o Eustáquio Andrade aí com a Salena Lafayette e para o Beissola também. Beissola é só gogó, sabe? É só papo. Gosta de arrastar uma marra, de contar uma marra, mas na hora do pega pra capar minha, tadinho. É um gatinho pequenininho, nem miau faz. Vamos lá. Toca o berrante aí pra gente ouvir Rick Renner, Casa de Caboclo. Programa Fogão de Lenha. Essa casa de caboclo, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Vem da fonte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura. Mas é da boa, feita de cana caiana, o melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir um apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A gente já forrou o peito. Se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo. Não se preocupe, não tem barulho de nada aqui na minha morada, é só passarinho e grilo. Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor, pra me fazer um favor na hora que for embora. Deixa a porteira que me serve de escudo, pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. Seu carro, o seu primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Seu carro, o seu primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Programa Fogão de Lenha. Bom dia, Padre José Maria, sua benção. Hoje eu peço oração, coloco as orações. Meus dois filhos que estão estudando, estão na escola, e coloco nas orações os meus netos e minhas netas que estão estudando nas escolas, coloco todas as crianças, todos os estudantes, nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Deus, que Deus proteja a todas as escolas do mundo, do Brasil inteiro. Coloco todos vocês aí da rádio. Salve Maria Imaculada. Sete, o seu relógio aí pelo nosso aqui, são 5:27 aqui na Rádio Imaculada, 4:27 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero mandar aqui um abraço especial também para a Fátima lá em Conselheiro Lafayette. Deixe-me ver aqui para o Laércio Fernandes da cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, pedindo orações aí por mais um dia de batalha. Muito obrigado, Laércio, aí pela sua audiência, Deus o abençoe. Quero cumprimentar também aqui meu amigo Jair Vieira, lá em Cristiano Ottoni, Deus abençoe. A minha amiga Verônica Mello, lá em Maceió, estado de Alagoas também, Deus abençoe. A Edileuza, lá em São José da Tapera, muito bom dia, Edileuza, Deus abençoe. A Terezinha, lá em Macapá, no Amapá, toda a bênção e toda a graça aí para você e a sua família. Ela está pedindo aqui também pela sua amiga Nilce. É a Terezinha de Macapá. Salve Maria Imaculada. Quem está conosco também é a Fátima Silva, lá de Fortaleza, no Ceará. Deixa-me ver mais quem aqui. Ah, pois é, ó, lembrei de você, ô marmota. Vou falar nada na Alemanda, vou ficar calado por enquanto. Rick Renner, assim dispara o meu coração. Tô sabendo. Um abraço também para minha amiga Maria de Lourdes, lá em São Bernardo do Campo, no Jardim Industrial. Muito bom dia, Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Um abraço também para a Fátima, lá em Conselheiro Lafayette, a Ângela, lá em Malacacheta. Muito obrigado, Ângela, pelo seu áudio. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. É muita gente boa. Rivaldo, vamos fazer o seguinte, então? Vamos para o intervalo e eu retorno, então, com o Evangelho do Dia. Programa Fogão de Lenha. A família é o lugar mais importante para transmitir a fé e difundir a Boa Nova de Jesus. Programa Em Família, todos os domingos, a partir das 8 da manhã, na Rede Imaculada de Comunicação. As revistas da Milícia da Imaculada são excelentes materiais formativos. Presenteie alguém, divulgue o nosso trabalho e apresente o amor de Deus para os corações de quem você ama. Acesse e compartilhe! Quando parece que vou tropeçar, teu amor, Senhor, me sustenta. Quando me multiplicam minhas preocupações, tuas consolações me animam. Salmo 93. No coração da gente existe uma abertura para o infinito, para o desafio, para o amor. Essa frase está presente em mais um artigo do Frei Sebastião, da seção Você no Coração da Mãe, da revista Homility. A edição de abril você confere no site miliciadaimaculada.org.br ou peça pelo telefone 0-11-4397-6500. Revista Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Ao contrário do que muita gente imagina, o transtorno do espectro autista nem sempre é diagnosticado na infância. Por se manifestar em diversos níveis, tem sido cada vez mais comum o relato de pessoas que foram diagnosticadas em plena vida adulta. Isso prova que uma vida social ativa não é uma realidade distante. Compartilhe a informação. Alegria, informação e espiritualidade. É só aqui na Rádio Imaculada. Todo sábado, a partir do 12:50, você tem um encontro marcado no ponto de encontro. São precisamente 5 horas e 32 minutos aqui na Rádio Imaculada, 4 horas e 32 minutos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos então ao Evangelho do dia. Hoje, dia 17 de abril, a cor litúrgica para hoje é o branco. Estamos na segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Irmãos e irmãs, celebremos esta liturgia unidos a Cristo ressuscitado, com o coração desejoso de assumir uma vida nova, plena das realidades do alto. Oremos. Deus eterno e cheio de bondade, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Quando terminaram a oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Salmo responsorial para hoje, Salmo 2, felizes hão de ser todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. O evangelho de hoje é tirado do livro sagrado de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Preparemos-nos então para ouvir o evangelho do dia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então, meu querido irmão, minha querida irmã, meditar por alguns instantes esta palavra que acabamos de ouvir. Primeiramente, vale lembrar que os Atos dos Apóstolos nos recordam a primeira comunidade cristã que, ameaçada, reza a Deus, pede coragem para anunciar a palavra e realizar ações pelo nome de Jesus. O resultado da oração é um tremor de terra, significando a força do Espírito Santo neles e entre eles. E todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. No Evangelho, por medo dos judeus, por medo de perder a sua posição social, Nicodemos vai à noite falar com Jesus. Reconhece nele a presença de Deus, mas não consegue dar o passo da fé, tornando-se discípulo. Jesus lhe diz da necessidade de renascer do alto, da água e do Espírito Santo pelo batismo. Se Nicodemos ou qualquer um de nós não renascer do Espírito, não pode entrar nem ver o reino de Deus. Renascer do Espírito é abandonar-se em Deus, deixando para trás e de lado as insignificantes vaidades mundanas, as posições sociais, o apego a riquezas e a qualquer realidade terrena transitória. Como ensinou o Papa Francisco, ser cristão não é somente cumprir os mandamentos, como Nicodemos certamente os cumpria. Deve-se cumpri-los. Mas se se fica somente aí, não se é um bom cristão. Ser cristão é deixar que o Espírito Santo entre dentro de ti e te leve para onde ele quiser. Eu lhe perguntaria: você tem conseguido de fato ser cristão como resposta autêntica para as necessidades que o mundo de hoje tem e impõe? Rezemos. Depois de cada prece, nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. pela igreja, para que se esforce cada dia mais em ser sinal de unidade e de paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para que sejam no exercício de suas atribuições justos e fraternos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos idosos, para que sempre renovem sua confiança e esperança em Deus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que o Senhor nosso Deus derrame a sua bênção e a sua graça sobre cada um de nós. Amém. Fogão de lenha. Bom dia, Padre Zé Maria. paz de Deus, que Deus te dê um dia com muita bênção, com muita paz, que Deus te ilumine, que Nossa Senhora esteja sempre cuidando do Senhor. Padre, me joga dentro da piscina, joga minhas duas irmãs, Matilde e Helenilza, joga meus filhos, joga todas as famílias de Jequié, todos os enfermos e todas as famílias do mundo inteiro, principalmente as crianças de todas as escolas. Joga o Robinho, que Deus te abençoa, Deus te cuida, te guia, te ilumina, para que o Senhor continue essa criatura maravilhosa que o Senhor é. Joga todos os padres de Jequié dentro da piscina. Eles são maravilhosos. É a Nilza de Jequié. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Olha a hora, olha a hora. 5:45 aqui na Rádio Imaculada. Virou ponteiro. 4:46 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É desse jeito. Um abraço para você, Nilza. Deus abençoe. Toda bênção aí sobre Jequié, na Bahia. Toda bênção e toda paz aí sobre cada um de vocês. Quero cumprimentar também aqui a Maximília lá em Vacarias, Rio Grande do Sul. A Margarida Roque lá em Mauá, São Paulo. O Luciano Marques em Maceió, Alagoas. O Edson Henrique no Pará. O João Pereira em Cascavel, no Paraná. O Rafael Lima em Macapá, no Amapá. O Fabrício João em Conselheiro Lafayette. O Luiz Carvalheira em Ananindeua, no Pará. É muita gente bacana. Quero mandar um abraço aqui também para minha amiga, a Marina, lá do Sítio Jaqueiras, em Santana do Ipanema. Bom dia, Marina. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Um abraço também para a Gorete, lá em Campina Grande. Eu também queria. Mas o que que você queria, Gorete? Não é possível, meu Deus do céu. Um abraço também para a Cida Prígio, lá em São Paulo. Bom dia, Cida. Um abraço para a Givanilde, lá em São Paulo. Bom dia. Ontem completei 54 anos. Gratidão a Deus pelo dom da minha vida. Reze por nós. Parabéns, Givanilde, 54 anos. Deus abençoe. Um abraço também para o meu amigo, o Toninho Nicolau, lá em Congonhas. Para o Amides, lá de Ouro Branco, Alagoas. Peço orações para minha família e os meus amigos. Descanso eterno dos meus familiares e amigos. Muito obrigado, Amides. Um abraço também para minha querida amiga e dorminhoca, Mariana, lá em Mauá, São Paulo. Aliás, me mandou um presente aqui muito bonito, Mariana. Muito obrigado, tá? Deus abençoe você, Nossa Senhora proteja você, a sua casa e a sua família. Deixa-me ver aqui. Padre José Maria, quem canta essa música e qual é o nome? Se não me engano, é Padre Reginaldo Manzotti. A música se chama Pedi e Recebereis, com Padre Reginaldo Manzotti. Tá bom? Quem está perguntando é a Terezinha, lá de Macapá. Quero cumprimentar também a Conça Novaes, né? Conceição Novaes, lá em Jequié, na Bahia. O Maurício, lá em Macaparana, no Pernambuco. Deixa-me ver mais quem aqui. Bom dia, paz e bem, salve Maria Imaculada. É o Camilo Caetano Sampaio, aqui de Abre Campo. Bom dia, Camilo, paz e bem. A Núbia Almeida, lá do Olho d'Água das Flores, em Alagoas. Muito bom dia, Neide. Neide não, Núbia. Núbia Almeida. Vamos então de música, Rivaldo. Deixa-me ver aqui a música que nós vamos colocar aqui agora, goiano e paranaense, mantendo a tradição, parece-me que é essa mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Pastora, minha professora, fiel defensora de uma tradição. Viola muralha que trouxe a medalha do chapéu de palha da nossa canção.

para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Fogão de lenha. Olha a hora, olha a hora. Acerte o seu relógio aí pelo nosso aqui. 5 horas e 57 minutos aqui na Rádio Imaculada. 4 horas e 57 minutos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passou rapidinho demais, mas foi muito bom ter estado com vocês. Um abraço ao Cristiano lá em Santana do Ipanema, em Alagoas, Joselice lá em Jequié, Helena lá em Tapetininga. Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Rivaldo, muito obrigado pela atenção e pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser, com o Terço Mariano às 4 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui, deixando a todos um grande e afetuoso abraço. Muito bom dia, salve Maria Imaculada. Está aí, ó, Amor de Violeiro, Rolando Poltrim. Bom dia. De uma viola eu faço meu cativeiro, eu choro, a dor me consola e dou a quem doa parceiro. Eu vim de um mundo levado, misturado por inteiro, vejo amor mais procurado que moeda, que dinheiro. Vejo a vela que se apaga, vejo a luz, vejo o cruzeiro, vejo a dor, vejo a vontade no amor de um violeiro.